A tarde quente, a varanda, cadeira de balançar, num rosário uma outra reza, pra fazer tempo passar. Toda gente tem seu dia, rede rumaria pelas terras. Pelas terras de sonhar, pelas terras de sonhar. Amanhã finda e na tarde, aos olhos de tanta estrada, pode arroz a poeira, ensaiando escuridão, pelo rosto de luzia, rendado em sombras vazias, carinho, canto e clarão. Vou querer a escura, descer de tanta água pura, pelas terras de sonhar. Rios de tanta secura, sons apagados no peito, tangem marés, o verdume, sonho, luz, lazer e lume. Brilhava nos olhos dela, ei, ei, aquela luz que fugia, ei, ei, na parede lutou, luta, lutou, luta, e de repente sumia. Mas antes de ser escuro, mil coisas de amor dizia. Mas antes de ser escuro, mil coisas de amor dizia. Mil coisas de amor dizia. Mil coisas de amor dizia. Mas veio o verão, sol novo, nas sombras da garrancheira, renda estendida no chão. E junto à flor que outrora havia, luzia luz ou clarão. Oh clarão, oh clarão, meu braço vestiu seu corpo e seu amor despiu meu medo, mas ainda nos olhos dela, aquela luz que fugia, mas ainda nos olhos dela, aquela luz que fugia. Tarde quente, a varanda, de balançar, no rosário uma outra reza, pra fazer tempo passar. Toda gente tem seu dia, rede rumo romaria, pelas terras de sonhar, pelas terras de sonhar, pelas terras. Rosário e nas rezas fica, Zeca, tu lembra a Luzia? Qual? Aquela que pegou um filho de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem. Rede rumo, Romaria, pelas terras de acordar.